filho, eu tenho pensado muito em sua mãe. Que bom seria se ela estivesse junto com a gente. Você ainda é uma criança e o que sinto você não entende. Filho, eu estou morrendo de saudade dela. Filho, não se preocupe, tudo vai dar certo. Mesmo que eu tenha que fazer da minha vida um inferno, eu estarei pra sempre do seu lado e sei que ela estará por perto. Filho, eu estou morrendo de saudade dela. Naquele dia lá no hospital, pedi a Deus pra me levar também. Mas se eu morresse pra ficar com ela, você iria ficar sem ninguém. A Deus então pedi perdão e fiz a ele um novo pedido. Que olhe sua mãe por mim enquanto eu cuido de você, meu filho. A Deus então pedi perdão e fiz a ele um novo pedido. Que olhe sua mãe por mim enquanto eu cuido de você, meu filho. Naquele dia lá no hospital, pedi a Deus pra me levar também. Mas se eu morresse pra ficar com ela, você iria ficar sem ninguém. A Deus então pedi perdão e fiz a ele um novo pedido. Que olhe sua mãe por mim enquanto eu cuido de você, meu filho. A Deus então pedi perdão e fiz a ele um novo pedido. Que olhe sua mãe por mim enquanto eu cuido de você, meu filho.